Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Os Cylons foram criados pelo homem. Eles se rebelaram. Eles evoluíram. Eles se assemelham e se sentem como humanos. Alguns são programados para pensar que são humanos. Há muitas cópias. E eles têm um plano. Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu tenho um plano. Aqui é Nick Ellis e eu inventei o Cylon. Aqui é Carlos Voltor e Starbucks pra mim agora é sempre mulher. Aqui é Cris Dias, eu vou confundir Starbucks com Starbucks. Esse programa é sério. Aqui é o Android, eu entendo o Cylonius. É claro, né, cara? Aqui é a Zagal e eu vou fazer de tudo pra transformar esse programa num programa inesquecível. Era isso que eu temia, cara. Muito bem, nerds, estamos num dos nerdcasts mais pedidos e aguardados da história do Jovem Nerd, rapaz. Finalmente vamos falar sobre Battlestar Galactica, a nova ficção científica na televisão que empolgou tantos nerds durante tantos anos, teve um final duvidoso que deixou a galera meio assim, será que foi bom? Mas a série permaneceu como um grande ícone de boa ficção científica e vamos discutir tudo sobre ela depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Aviso importante sobre este Nerdcast gigante. Na verdade, o aviso é importante para quem gosta e para quem não gosta de Battlestar Galactica. Exato. Não dá para ficar no Nerdcast só. Quatro temporadas é muita coisa para falar, então nós vamos dividir ao meio este Nerdcast, certo? Isso, mas se você não gosta de ficção científica, ou não gosta de Battlestar Galactica, ou acha que é demais 2 semanas sobre o mesmo tema, não se desespere também. Exato. Porque a segunda parte deste programa vai ser publicada para o nosso desespero na quarta-feira. E para a alegria de vocês. Exatamente. Então, na semana que vem, todo mundo se dá bem. Novo tema, quem gosta de Battlestar Galactica vai continuar. Eu que não gosto vou ter que editar mais um programa. Ah, que ridículo, até parece. Você falou que ficou, que gostou. Tá bom, gostou. Vamos lá. Não se esqueça de retornar ao Jovem Nerd, checar o seu feed na quarta-feira para a continuação desse programa. Sexta-feira que vem já é outro tema, então fica ligado. Volta na quarta-feira, segunda parte do Battlestar. E essa semana, recados quais são, Azaghal? O que temos que falar? Em primeira mão, falaremos de Tecnisa Ideias. Ah, é? Está rolando no site. Lambda, lambda, lambda, nerds, nerds, nerds. Vai mudar, vai mudar. É, a gente botou, já faz algum tempo no site, tem lá no destaque, uma mega boga promoção. Promoção da Tecnisa, que vale um iPad. Olha aí, o sonho de todo nerd. O sonho de todo nerd. Ou da grande maioria que não é hater. Exatamente. A Tecnisa. Ela tem esse site que chama Tecnisa Ideias. Aham. Uh-huh. Que é um laboratório. Olha aí a palestra do Campo de Yoga. Então, calma aí. O que é a Tecnisa, cara? A Tecnisa é uma construtora, pô. Não acredito que não tem quem não saiba isso. Agora eu entendi, não. Tem quem não saiba, pô. É uma grande construtora, assim, altas obras, super acabamento. E eles fizeram um desafio para que nerds e leitores de vários blogs dessem ideias de como melhorar moradias nos próximos anos, no futuro, daqui a 5 ou 10 anos. Quanto mais criativo, melhor. Exato. Mas não precisa ser, os prédios têm que ter pilotis de 100 metros. Jetson, sabe? Pode ser coisas for real, que você realmente acredita que seja uma inovação. Tipo, pô, você fala assim, caraca, ia ser tão maneiro se todo prédio, apartamento tivesse isso. Tivesse portas que abrem super rápido que nem Star Wars. Boa! Excelente, essa é uma boa ideia. São 4 blogs que estão nessa parada. O Jovem Nerd, o Update or Die, a Casa da Cris e o Gizmodo. Isso. E aí é uma, tipo, rola uma rixa. Tudo tem que ter lados. Tem que, exato, né? Rola uma rixa saudável entre os leitores desses blogs. Qual vai ser o blog melhor representado na parada, entendeu? Quem é que vai ganhar? Vai ser uma ideia do Jovem Nerd? Vai ser uma ideia do Update or Die? Qual blog tem os melhores leitores? Os melhores! Vocês são os melhores, estão ouvindo? Então é um desafio pessoal! E é bem simples a situação. Se um leitor do Jovem Nerd não for escolhido, vocês, leitores, é que não foram bons o suficiente. E se um leitor do Jovem Nerd for escolhido, que eu acredito que vai ser pela categoria dos nossos leitores, aí a vitória é nossa. Ah, que ótimo! Win-win pra gente, né? Mas eu dei ideia da porta Star Wars. Ah, boa. Mas é isso, galera. Valendo um iPad. Olha, não é só a honra do Jovem Nerd de ganhar e você ser o representante, mas valendo um iPad. Participe, tem o link aí no post, tecnisa10.com.br/desafio. Vai até dia 25 de novembro, então corre, manda a sua ideia, manda quantas ideias você quiser, vai ser muito maneiro. Valendo um iPad. Olha aí. Ainda no ritmo dos recados, avisando com um pouco de antecedência, nosso querido amigo, autor internacional e amigo pessoal de Paulo Coelho, Eduardo Spohr. Olha só. Já foi, não sei se vocês sabem, quem tá no Twitter sabe. Ele já foi entrevistado pelo Jô Soares. É verdade, Dotspo, foi no Jô Soares, muito mega boga. E a entrevista dele vai ao ar dia 22 de novembro. E é uma segunda-feira, né? Exatamente. Isso, sem ser. Essa próxima segunda-feira já estamos avisando, porque se você é um daqueles que escuta Nerdcast atrasado, no meio da semana, exato. Então você aí não conseguiria ver. Então, já tá sabendo. Então, coloque na agenda. Isso. Porque a Globo tem que ter pico de audiência esse dia. Exato. E Trending Topics no Twitter. Que tal? Isso é interessante, né? Isso é maneiro, né? Qual vai ser o coisa? Dudu no Jô? Dudu no Jô! Não, que sacanagem! Que mais de notícias e recados? Nerd Office, Azaghal, está com tudo! Está bombando! Bombando, Azaghal! Uma grande loucura da nossa parte inventar mais uma atração semanal, mas é isso mesmo! Agora está aqui pra ficar. Nerd Office Season 1, Episode 3, no ar. Fomos no Teleton, que maravilha! Uma experiência inesquecível. Não vai falar mais, quem quiser saber que veja. Exato. O Nerd Office. E tá tudo no Nerd Office dessa semana, que foi ao ar ontem. Toda quinta-feira tem Nerd Office. Assine o canal do YouTube, youtube.com/jovemnerd. Dê joinha nos vídeos, que isso ajuda os vídeos a se espalharem pela internet, ter mais views, a crescer, a gerar mais receita, essas coisas todas que vocês fazem pra sempre ajudar a comunidade do Jovem Nerd. Não, eu acho legal, cara, que a galera realmente tá dando joinha. Pô, massivamente. Foi joinha massivo, cara. E, pô, é muito bom, cara, muito bom. Muito e bom. O joinha, por favor, seja honesto. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, não precisa não dar joinha, só vai embora. É, vai embora. Mas tá aí, clica aí no post, tem um link direto pro vídeo. Aproveitando, eu quero dar um recado que tem alguma importância, mais pra nós do que pros nerds. Nós mudamos de parceiro comercial de varejo. É verdade. Durante muitos anos, nós trabalhamos com um submarino. Submarino. E vocês sabem, né? Vocês clicavam num banner e tal, e aí qualquer compra que vocês faziam no submarino, a gente ganhava uma comissão. Isso gerava uma receitinha boa pro site, pagava nossas contas, certo? Certo. E aí, a gente trocou agora. Porque o submarino andou pisando em algumas bolas. Não só com os parceiros, mas até com alguns clientes, certo? É, os blogueiros também estavam falando que, né, tava rolando uns atrasos aí nos pagamentos e tal. Mas isso até a gente relevava. É, mas isso aí não... rolaram algumas coisas com os clientes. É, exato. Então... Mexeu com o nerd, mexeu com a gente. Mas a Saraiva ofereceu um bom negócio. Né? Isso. Pra ter o Jovem Nerd como parceiro, então, por que não? Estamos agora com a Saraiva. É claro que nós valorizamos nosso passe, né? Claro. Mas a gente pleiteou coisa pra vocês, né? É isso que é o mais legal. Então a possibilidade de descontos existe. Existe. Descontos para a galera do Jovem Nerd, entendeu? Exatamente. Estamos trabalhando nisso. Então, por exemplo, agora se você clicar na Saraiva, não tem nenhum desconto ativo. Mas, não sei se vocês sabem, e se não souberem, vão saber agora, que o livro A Batalha do Apocalipse Isso. Vai ter uma edição mega especial de Natal. Olha só! Com ilustrações fodas, material extra. Capa dura. Animal. É foda. Animal. E vão ser uma tiragem limitada. Limitada, só pro fim do ano. E vai esgotar no fim do ano. Então se prepara. E nós estamos negociando não só com a Saraiva, mas junto com a Record, a editora. Uhum. Um desconto especial para os clientes Jovem Nerd que compraram através do link da Saraiva. Olha que maneiro, excelente. É, então se você já viu por aí algum link de pré-venda, aguenta porque a gente tá negociando. É, deve rolar, deve rolar. Isso, e por exemplo, hoje, Nerdcast de hoje, de Battlestar Galáctica. Isso. Se você se interessou, ou você já viu e quer ter o box, já compre aí no link. Manda ver no clique. Tem post na Saraiva, é? Certo. Bonito isso. E agora tem um botão da Saraiva na home. Sempre que você quiser comprar alguma coisa online e for comprar pela Saraiva, entra pelo Jovem Nerd que a gente ganha. Exatamente. Certo? Muito bom. Aquele mesmo esquema. O esquema de sempre, só que agora outro fornecedor que está melhor na fita. Beleza. Se você não quiser ouvir o feedback do programa anterior, o 234 sobre Cuba, viaje no tempo para 22 minutos e 46 segundos. Muito bem, relatório de Slave Robot, último Nerdcast sobre Revolução Cubana. Feedback, vamos lá. Bruno Cromo envia a mega ilustração de 30 personalidades históricas, incluindo Fidel e Che. Muito legal. Olha aí. Marcelo Only. Only? Only the Lonely. Envia imagens do iate de Fidel Castro. Não, é, não é o iate de Fidel, né? É chamado de iate. O nome do barco é iate, deve ser. É, sim, é uma categoria de barco, né? Que levou a galera lá para Cuba, do México para Cuba. Para a Revolução. A Revolução. Editores do Jovem Nerd News avisam que saiu uma notícia que o governo cubano reclama de uma fase do novo Call of Duty. Ah, sempre um governo reclama de alguma fase do Call of Duty. Tudo bem, mas quando você bota um barbudo cubano no meio dos caras, é foda, é, né? É porque eu acho que é a fase que você tem que tentar matar o Fidel, entendeu? É, a primeira fase é uma onde você tem várias tentativas de assassinato de Fidel Castro. Mas todo mundo sabe que não deu certo, tá tudo ótimo. Ah, não teve! Não teve fase de tentativa de assassinato. Ah, mas eles estão tentando de novo, né? Acho que essa jogo, que é a parada. Pelo jogo, né? Alexander Santos envia a Nerdcast Tales 234. Tá em casa já, Alexander Santos, né? É, mais tá. Uma Nerdcast Tales. Clique aí pra você ver sobre o último episódio. Muito bom. Obrigado, querido. Continue mandando. É o Blue Hand do Eduardo Spur. Ai, que isso, né? Ficou bom, cara. Excelente, excelente. Muito bom, cara. Ele tá ficando bom, nosso garoto. Alguns nerds indicam filmes e livros sobre Cuba e a Revolução. São eles. A Cidade Perdida, com Andy Garcia. Esse é o filme. E ele é cubano. Ele é cubano, né? Exato. A Ilha, de Fernando Moraes, já é um livro. E Guantanamera e Morango e Chocolate, de Tomás de Gutierrez. Olha, quer dizer, ele podia ter separado os livros, o robô podia ter separado os filmes e livros, que na verdade é um livro só, mas ele misturou tudo com uma zona. Então você procure essas paradas. Muitos nerds sentiram foto e comentários do jogo Trópico, onde o jogador é um ditador presidente de uma ilha no Caribe. Esse jogo é um clássico também, é tipo um Sin City, etc. Eu nunca joguei, whatever. Nuriel Barreira envia imagens dos personagens e zumbis de Left 4 Dead 2 com camisas da Nerd Store. Caraca, como é que pode isso? Mas isso é Photoshop ou é for real? Não, cara. Olha lá. O cara break the code, cara. Olha lá o zumbi com... Sério? Dá pra fazer isso mesmo? Jogar com... Que irado, cara. Puta merda. Como é que faz isso? Porra, eu agora quero saber que eu tô jogando essa parte. Joguei uma vez, né? Mas tô jogando. Clica aí pra vocês verem. E ensinem pra gente como é que eu coloco a porra. É irado. Irado. Já manda. Se for difícil, manda como é que faz. Já pra instalar. Porra, mano. Eu quero jogar com o cara do Jovem Nerd. Eu acho que é Photoshop. Não é, cara. Eu acho que não, pô. Natália Paula encontrou um zumbi do Acre na Zumbi Walk em Copacabana. Pô, eu vi essa foto desse maluco no Facebook. É, ele apareceu. E aí eu não tava achando de novo e aí tá aí, excelente, aí. Cara. Valeu, meu querido. Olha só, ali rasgou a camisa. Camisa que não tem mais do Acre, cara. Se você só tinha essa, já era. É. Não, mas ficou... A fantasia ficou boa. É, ficou maneiro, bom. Cara. É o zumbi nerd, né, cara? É, muito maneiro. Não leu o protocolo, rodou. É, rodou. É verdade. Renato Silva declarou que sábado passado passou 6 horas no motel com sua namorada assistindo o Teleton. Caraca, se mata, cara. se mata. É, às vezes ele... Não, não. Antes não. Já tava ok. Cara, olha só, meu irmão. E aí ele ficou lá vendo, pô. 6 horas no motel, vendo o Teleton. Se mata, cara. Mas às vezes o cara resolve tudo em 15 minutos, cara. E depois... Se mata de novo. Ai, o cara vai pro motel pra comer almoço executivo? Não, cara, que derrota, cara. Coitado, ele tava lá prestigiando. Que doou, derrota, doou, cara. Doou alguma coisa? Pelo... Que derrota. Não, 6 horas no motel vendo TV não doou nada, né, cara? Fãs de Florianópolis agradecem muito o carinho de Jovem Nerd e Azaghal durante o evento SCB Games e ação Você versus Jovem Nerd. Foi muito maneiro. Isso foi irado. É, a gente quer voltar a Floripa até com mais calma, que foi uma correria. Foi. Aí a gente jogou o jogo em Closed Beta, que isso. É o novo Taekwondo Action. Azaghal fez 0 pontos. Mas tudo bem. Jovem Nerd se vangloria de nada. Sabia. Se vangloria de porra nenhuma, beleza. Vamos apostar uma corrida de carro até a morte. Death Race. Tá bom. Mas vamos ver quantos pontos que ela vai fazer. Ele vai falar sempre assim, o Jovem Nerd fez 0 pontos na vida. Mas é isso mesmo. Esse é sempre o papo. Vamos lá. E a gente quer aproveitar eventos em outras cidades, assim, BH, nós nunca fomos. Nunca fomos, chamem a gente. É, Recife, Salvador, mesmo com calor, nós topamos ir, né? Topamos. O pessoal fala, porque vocês nunca vêm pra cá, pra essas bandas? Porque falta um convite. É, exatamente. Para os lugares que a gente vai, nós temos convites. Muito bom. Então, nos convidem, mas não é só convidar, fica na minha casa, não vai rolar. Mas nos convidem for real, eventos. Com estrutura, por favor. Eventos, onde a gente possa receber as pessoas, aquela parada, tudo que a gente vai. Exato. É só fazer o acordo. Exatamente. Renan Augusto Silva, primeiro e-mail, 21 anos, analista de redes Linux, Joinville, Santa Catarina. Além de tentar assassinar Fidel com canetas, roupas de mergulho, charutos envenenados, barra explosivos, a CIA bolou alguns planos malucos para tentar desacreditar o líder cubano. Como você tenta matar uma pessoa com roupa de mergulho? Você dá uma tapetada no Fidel? Sei. O que que eles fizeram? Você passa de carro em alta velocidade e bate com ele com a roupa de mergulho? Doe isso. Foi. O primeiro deles seria colocar sais de talho, elemento tóxico depilatório, na bota de Fidel pra fazer sua barba cair completamente. Eu lembro que esse negócio de fazer a barba do Fidel cair era um plano forte deles. Tentaram várias vezes. Causando um estrago na sua imagem como homem, líder, comunista, patrão. Pra facilitar esse plano, Fidel tinha o costume de deixar suas botas no corredor dos hotéis para serem lustradas durante a noite. Outra ideia seria borrifar o estúdio de rádio de Fidel com LSD pra gerar alucinações e desorientações durante um de seus intermináveis. Isso seria irado. O cara começa a falar nada com nada. E é isso. Bom, todo mundo sabe. Ninguém nunca conseguiu nada. A CIA não conseguiu nada. A máfia não conseguiu nada. Ninguém conseguiu nada. E ele está aí e vai sobreviver a todos nós. Guilherme Leite, 33 anos, engenheiro de localização. É o Guilherme! É o Guilherme. Cork, Ireland. É, exatamente. Olha aí. Ele tá sumido. Cadê o Guilherme, cara? Tá trabalhando na Irlanda. E você? Tô trabalhando aqui, porra. Enjoy o seu trabalho no Brasil. Estive em Cuba há uns anos e queria compartilhar minha impressão sobre o lugar. Fiquei lá uns 10 dias, a primeira semana, em um daqueles resorts, com tudo incluído, em Varadero. E depois uns dias em Havana. O choque é muito grande. Enquanto você está no resort, tem de tudo. O tratamento é o esperado em um hotel 5 estrelas e tudo mais. Mas ao chegar em Havana, a impressão é de uma cidade devastada por uma guerra. Olha. São depoimentos de uma pessoa que esteve lá e não de alguém que está inventando ou querendo derrubar a cidade. Com os prédios caindo aos pedaços em péssimo estado de conservação. O que mais me marcou em Havana foi uma cena que eu vi da janela de um ônibus durante um passeio pela cidade. E enquanto estávamos esperando para andar e a guia comentava as maravilhas proporcionadas pelo regime do Barba, eu olhei para fora e um velho senhor que estava esperando para entrar em um ônibus normal, que eles chamam de camelo, o que faz os ônibus do Brasil parecerem ônibus de luxo. Olha aí. E os coletivos no Brasil a gente chama de catacorno, né, cara? O senhor lá apontou pra ele, pro Guilherme, apontou pros olhos e fez um sinal com a mão, mostrando o povo em volta, como que querendo dizer... para que eu visse como realmente é a vida de merda do povo de Cuba. Olha que só. Sinistro, cara. O cara deu um... né? Olha aqui em volta. Se ligou, apontou assim, ó. Olha aqui, dá uma olhada em volta. Sinistro, cara. Nas lojas em Varadero e em Havana, você encontra Coca-Cola, sabonete e tudo mais. Mas os preços são em dólar. e completamente fora das possibilidades da população, que, segundo um cara comentou no bar do hotel, ganha 15 dólares por mês. Os caras fazem de tudo nos hotéis em Varadeiro para conseguir ganhar uma gorjeta qualquer, já que cada dólar que o cara ganha faz uma baita diferença no final do mês. Sem querer me passar por especialista, muito pelo contrário, só passei uns dias na ilha, teria muitas outras histórias para contar sobre o que vi por lá. Mas esse coitado na rua foi o que mais marcou essa viagem. Olha só. E aí, já no embalo desse e-mail, eu separei um comentário que eu li no podcast do professor César Reis. E ele diz aqui: os indicadores de Cuba, não vou ler tudo, né? Vou ler rápido que já tá gigante. Mas os indicadores de Cuba são fictícios. E isso é muito ruim para o país. Fui médico voluntário em Cuba por 8 anos, de 92 a 98. Olha aí. E de 2006 a 2008. O analfabetismo é realmente baixo, mas muitos adultos conhecia tinham dificuldade de ler e escrever. Quanto à saúde, basta perguntar a qualquer médico que passou mais de um ano lá em Cuba como voluntário. É precária. Olha que choque. É, e o cara foi médico voluntário? É, cara, e porra, né? Os equipamentos são em sua maioria da década de 70. Algumas vacinas distribuídas datam dessa época também. Não existe atendimento suficiente. Quando alguém é internado, a família inteira se muda para o quarto do hospital para tratar do enfermo. Dar banho, trocar roupas, aplicar injeções. A longevidade do país não é comprovada em termos práticos. Conheci raros cubanos com mais de 70 anos e uma única senhora com mais de 80. Não existir fome é outro mito. Algumas regiões do país sofrem gravemente de fome. Isso é tratado como um problema de Estado. Mas desde que os gordos incentivos soviéticos pararam, Cuba não tem conseguido se manter. Várias vezes dividimos nossa comida com aquelas crianças magras. A falta de informação dentro de Cuba é tão grande quanto fora. Os dados usados são grandemente baseados em estatísticas e em sua maioria permanecem inalteradas desde o final dos anos 70. E o governo impede qualquer tipo de pesquisa desse tipo. É, pra você ver, né? Mais um relato de alguém que esteve lá. Mas essa discussão vai longe porque muita gente diz que boa parte dessa precariedade se dá por causa do embargo dos Estados Unidos. Que é desumano, que é não sei o que e tal, que o país não tá assim só porque é socialista, mas tá assim porque sofre esse tipo de problema que eles chamam de uma violência contra o povo, né? Que é complicado, é complicado. Vamos ver o que vai acontecer com Cuba agora, né? Era pós-Fidel, está pra chegar e muita coisa deve mudar lá. Não sei o que, que o Raul vai conseguir segurar, não. Beleza. Não fomos chamados de porcos imperialistas. Não. Uma evolução. Nem de malditos comunistas. Exatamente. Mas o Thiago Mosquito tentou. Ah! Tentou? Tentou. Chamar a gente por imperialista de forma mascarada. Battlestar Galáctico é uma série antiga. Essa era uma merda foda. Lá do final da década de 70, a gente vai mencionar, mas assim, a gente quer falar mais é da série nova. Mas, Android, você viu a série antiga? Vi, pô. Eu também vi, pô. É, todo mundo aqui acho que viu, né? Eu vi alguns episódios no TCM. É, eu também. O Starbuck era o cara de pau. É do Esquadrão Classe A, é verdade. O que eu tenho em mente é que Battlestar Galáctica antigo, antes dessa série nova aparecer, era motivo de piadinha. Era motivo de chacota. Não era bem assim, não. Não, pelo amor de Deus, você ela tem que comparar na época em que foi feito. Eu sei. Ah, não, isso não, eu sim, sei. Isso sim. Na época que ela foi feita, ela levou muita da influência de Star Wars, né? Muita influência, foi uma não, série... foi bem assim. É, foi bem chupada. Vamos ganhar um dinheiro em cima desse negócio aí. Exatamente. É, tanto que as Vipers, né, são as X-Wings sem asa, né? Eu vou dizer pra vocês, os Cylonians são Stormtroopers cromados. Exatamente. Ah, pelo amor de Deus, a ideia que eles tiveram é muito boa. Uma frota fugindo de um inimigo que simplesmente chacinou com planetas inteiros. Sim, essa ideia é genial. A ideia é ótima. A força da série nova também é essa ideia original. Pra televisão daquela época, a série é muito bem feita. Não tô falando de efeitos especiais, eu tô falando de história, porque, por exemplo, Star Trek é mais antigo, mais tosco ainda, mas é memorável até hoje. O fato é que um cara chamado Ronald Moore, o cara que trabalhou bastante como escritor em Star Trek Nova Geração, Voyager, etc. Trabalhou com o Brandon Braga, essa galera que arruinou com o Star Trek. É, eu ia falar isso, mas tudo bem, porque na minha aqui pra não causar polêmica também. Mas bom, ele trabalhava lá porque sempre foi um nerd, sempre gostou de ficção científica e tal, e de repente, lá início dos anos 2000, ele veio atrás do projeto de revitalizar o Battlestar Galactica. E antes, né, tinha rolado o Richard Hatch, que era o Apollo, a série original. Ele tava com um projeto de ele pegar a série e produzir, tipo, do bolso dele ele pagou um piloto, um trailer, Battlestar Galactica The Second Coming, uh-huh. E que era bem a expectativa que fãs tinham sobre retomar uma série, que o Richard Hatch, assim como os caras de Star Trek, frequentava o circuito de convenções nerds e dava palestra em cima da glória de ter sido personagem. Então ele falou, ah, tá bom, vou fazer uma série que continua, sei lá, 20 anos depois, isso é o que aconteceu. Sim, sim. Ele ia ser o Apollo ainda. Exatamente, ele ia manter o personagem, velho. Trazer todos os atores, tantos atores quanto ele conseguisse, aquele esquema que o fã espera. Ah, vai retomar a história, vou reencontrar com meus personagens. E aí tem um trailer no YouTube aí, tipo, vergonha alheia total. É, sei. O problema é que essa tentativa dele era a série dos anos 80 querendo ser passada já no início dos anos 2000. Uhum. É, exatamente. E era o que os fãs diziam que queriam, né? Provando aquela máxima lá do Henry Ford, que se você perguntasse para as pessoas o que elas queriam num carro, elas iam dizer um cavalo mais rápido. Os caras, ah, não, vai ser legal, vai ser legal. Aí, sei lá, quem é que é o dono dos direitos da Galáctica, Paramount, ele falou assim, não, galera, relaxa que eu tô fazendo uma parada aqui muito mais legal com o Ronald Moore, a gente vai dar uma repaginada, reimaginar a série. Aí os fãs caíram de pau em cima. Ah, isso é um absurdo, vão estragar com a série, uma série tão boa. Boa, com tantas coisas legais, nananana. E aí lançaram a minissérie original, que explodiu a cabeça da galera, realmente reimaginando numa visão, né, século 20, pós 11 de setembro, blá blá blá. Século 21. É, pós 11 de setembro. Tá ficando velho, hein? A maneira é que eles chamaram o Richard Hatch pra fazer um papel na série nova. É, então, rolou meio um cala-boca, né? Não. É. E aí ele virou o Tom Zarek, que é um personagem importante na história. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. Interessante é que o Ronald Moore escreveu um artigo para a revista Scientific American apontando o que ele queria mudar, o que ele queria trazer de diferente para a ficção científica na TV. Uma das coisas era evitar os clichês, porque ficção científica, como qualquer outro gênero, está cheio de seus clichês. Então ele queria evitar viagem temporal, controle mental, poderes divinos, aquela baboseira de papo tecnológico de você inventar palavras que não existem para tentar explicar a rebiboca da parafuseta do futuro, entendeu? Pô, só de não ter viagem do tempo, o cara já revolucionou. Ele queria manter a ciência num tom realista, palpável para os nossos conceitos, evitar os estereótipos de outras séries e fazer um estilo de edição totalmente focado no realismo. Para você ver, todas as cenas externas de batalhas no espaço, elas são filmadas, entre aspas, com a câmera de mão, com a câmera handheld, né? Eles dão aquele zoom tremido na batalha. O próprio som não tem uma grandiosidade sonora de raio laser no espaço, esse tipo de coisa. Ele filma tudo como se você estivesse assistindo a CNN, né? Então você tá totalmente inserido naquele universo. O realismo, né, é uma coisa que impressiona muito na série. Ele tem que partir pro fantástico, porque estamos falando de uma série que vai ter batalhas de caças espaciais, etc. Mas ele eliminou o raio laser, ele vou trazer só balas de projéteis, mísseis, explosões, como nós conhecemos. As próprias naves tinham um conceito de inércia, então a nave conseguia andar de costas e exatamente, não é aquele negócio da aerodinâmica do avião, né? Que nem no Star Wars, né? A nave soltava seus jatinhos, de repente o caça virava de costas, fuzilava o inimigo. O que o Stallone faz no Cobra? E depois voltava. Quer dizer, então, bem interessante, bem palpada na realidade da navegação espacial, né? Como funciona a série. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. As pessoas que não conhecem a série, eu já vou falar, nós vamos mandar spoiler do início ao fim. Então, se você em algum momento se interessar e achar que quer ver, para de ouvir e vai ver. Eu acho que se você não viu a série, desliga agora, vai ver a série e depois escuta. Cara, se você não viu a série, meu irmão, se mata e vai ver essa série. Não, pra que é isso, cara? Tá agressivo. Se você não viu a série, você tá comigo. Fica aqui do meu lado que você tá bem, meu irmão. do início é uma série pós-apocalíptica. É uma série de sobrevivência, cara. Porque você tem aquela relação de homem-máquina, né? A série antiga mesmo, né? Tratava os Cylons, eram os robôs malignos. Aquela velha história, aquele velho clichê, né? E nessa série, como é que ele remontou essa ideia? Ah, sim, a gente criou realmente os Cylons, os robôs, eles se voltaram contra a humanidade, teve uma guerra e eles sumiram. Houve um armistício. Aí eles já criaram um novo conceito. Eles se isolaram. Eles ficaram 40 anos lá, ó, na deles, sumidos. É, o primeiro novo conceito já foi logo a coisa dos Cylons terem sido criados pelos humanos. Que da série antiga, também, os Cylons eram uma raça alienígena. Aham. Uhum. Eles tinham sido criados por outras pessoas. Exato. Mas então, quer dizer, ele criou um novo conceito. E aí o que acontece? Logo no início da série, os Cylons voltam. Ele introduz o conceito de que existem novos Cylons que são iguais aos seres humanos. Existem os robôs, que eles chamam de torradeiros. E existem agora Cylons que são iguais aos replicantes do Blade Runner. Eles não são robôs, não são androides. Eles são gente, eles são eles biológicos. São totalmente distinguíveis de pessoas, entendeu? Inclusive, se você fizer uma autópsia, você vai encontrar nada. Você não vai saber, exatamente. Eles são exatamente iguais, criados biologicamente, só que eles têm ainda a questão da programação mental, né, cara? Então, existe uma diferença básica entre humanos e Cylons no início, que é isso. Mas peraí, os Cylons, eles não têm vontade própria, individual? A princípio, não, mas você começa a descobrir isso ao longo da série, que sim. Que os Cylons começam a cada vez ficar mais parecidos com os humanos, inclusive nos sentimentos deles, nas crenças religiosas deles, que eles acreditam em Deus. Principalmente nas aqueles que interagem com os humanos. É, quando eles viviam afastados, eles eram uma coisa bem colmeia, meio vespeiro, assim. Era aquela, quase que aquela consciência única, apesar de ser separado, mas era assim. Era quase um comunismo, um comunismo soviético, uma coisa Borg, assim. Mas à medida que eles vão convivendo com os humanos, até eles se afastam e tal, né? E aí eles vão, aquela velha história, pode até chamar de um clichê. Eles vão ficando mais humanos, vão entendendo, vão compreendendo a natureza humana e começam até a almejar e invejar a natureza humana. Eu quero saber o seguinte, você tem os Cylonios humanos, né, vamos dizer assim, que é aquela mulher loura e tal. E você tem os robôs. Os robôs são os Centurions. Eles não são todos Cylons? Todos são Cylons. A humanidade, quando os Cylons foram embora, há 40 anos atrás, que é quando a guerra acaba e é declarado armistício, não existiam Cylons com aparência humana. Só Centurions. Só existiam os Centurions, eram os Cylons exércitos. As naves também são Cylons, não tem piloto. Mas qual é a diferença do Cylon Centurion pro Cylon de carne e osso? É a consciência e o livre-arbítrio. É a versão... Que a série vai mudando a partir de todas as temporadas, você vai descobrindo mais coisas e vai vendo que os Cylons tratavam os Centurions, que eram os robôs mecânicos, como os humanos tratavam, como ferramenta. Isso que é interessante da série, porque os Cylons teoricamente voltam e eliminam a humanidade por vingança, por ter sido os escravos da humanidade, etc. E tal. E com o tempo você... Na verdade, eles eliminam a humanidade porque eles podem. Também. Nem só por vingança. Tratam a coisa como o expurgo do passado, né? Pra nós podermos evoluir, eles têm que morrer. Exatamente, exatamente. E aí, você vai vendo que não existe diferença dessa relação dos Cylons entre si, como existia com os humanos e os Cylons. Os Cylons tratam os robôs como androides, como serventes, como os escravos. Faça isso, faça aquilo. E eles obedecem como qualquer máquina, né? Um dos aspectos interessantes dessa série é a evolução da mudança de pensamento daquele que era uma máquina programada pra se tornar humano. Até o momento que você pergunta assim, quem é que é mais humano do que quem nessa série, entendeu? Exatamente, cara. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. Aí você pergunta, mas o que é o futuro da humanidade? Ninguém sabe a princípio, porque a humanidade está dividida entre 12 colônias, 12 planetas colonizados. Cada planeta é o nome de um signo do zodíaco. É a religião que predomina. É uma religião politeísta com conceitos gregos. Eles acreditam em Zeus, em Apolo, Atena. Né? Esses são os deuses, os senhores de Kobol, que seria aquela... a primeira colônia, o planeta que originou a raça humana. semana, Kobo. Eles não falam de Terra. Kobo é tratado como se fosse o paraíso, é da onde surgiu a humanidade, da onde surgiu o Éden, né? Aonde os deuses criaram o homem e de lá partiram para as estrelas. A palavra Kobo, inclusive, vem do persa e significa paraíso. Exatamente. Tá. Eu acho lindo isso, cara. Eu acho lindo você colocar isso na TV, porque eu acho que em matéria de ficção científica na TV, eu nunca vi inteligência artificial discutindo religião. Eu já achei isso sensacional. Eu nunca vi isso na TV, foi já inédito por aí. Aí a série já me pegou. É, porque os humanos são todos politeístas e os Cylons são os únicos monoteístas que acreditam no Deus único. Único, né? Uma grande ironia, né, cara? E eles acreditam que todas as ações deles estão, de fato, sendo guiadas pelo plano divino, o plano que Deus separou pra eles, né? Que eles são o povo escolhido, o povo de Deus. Exatamente. Você tá o tempo todo sendo confrontado de que, então, peraí, mas eu tenho que torcer pro monoteísta, pro cara que, teoricamente, acredita no mesmo Deus que eu, mas ele é o vilão da história. Então, logo de cara, já começa isso a fundir tua cuca, o que, que é bandido, o que, que é mocinho, nessa parada da religião. Mas o Deus das máquinas é o quê? É Deus. É, one true God. Não é o super processador, nada assim. Não. É a figura divina. O glorioso microchip, nada disso. Não. É uma figura mística divina. Como o nosso Deus, é. Como o nosso Deus é a figura intangível. Robô de barba branca. O que a série prega no começo é exatamente isso. Os Cylons humanos, né, vamos dizer, os Cylons com aparência humana, eles passam a se tornar humanos a partir que eles têm essa crença, eles acreditam em Deus, eles acreditam que serem um povo escolhido. Nem todos. O que a gente sabe no começo da série é isso, que eles acreditam num Deus, na verdade a destruição da humanidade é o caminho pra evolução deles. Mas é, cara, a destruição de alguma coisa é sempre caminho pra evolução. Você sabe uma coisa que me perturbou muito em Galáctica? É aquela sensação de paranoia e claustrofobia. Nossa, aquilo me causava mal, cara. Tanto é que quando a série terminou, cara, nesse instante eu... Respirou, né? Eu respirei porque eu tava me sentindo preso junto com eles naquela lata horrorosa enferrujada. É, porque diferente de Star Trek, que todo episódio eles chegam em algum planeta, né? E descem no planeta e interagem e tal. Por mais apertado que seja o cenário de papelão do planeta, você tá num ambiente natural, né? E no Galáctica, não. Você tá praticamente todos os episódios dentro do cenário, dentro da lata, dentro da nave, né? Então, realmente é claustrofóbico o negócio. O que a gente tem que falar de Galáctica é sobre o assunto principal da série e não é conflito homem-máquina, não é humanos versus Cylons. São os conflitos internos da humanidade. É o que acontece do início ao fim desta série. Os humanos têm muito mais problemas entre si do que eles têm com os Cylons. Apesar dos Cylons deles estarem fugindo e ter aquele perigo de morte, os conflitos humanos são interessantíssimos. É isso que colocou essa série em discussão. É isso que levou o elenco a fazer uma palestra na ONU sobre isso, entendeu? Todo o elenco de Battlestar Galáctica e o Ronald Moore na ONU falando sobre isso, cara. E onde é que você já se viu isso, né, cara? Cara, então, só pra falar um pouquinho desse negócio da ONU, isso é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi, cara. Porque o Edward James Olmos falando lá na ONU, para todos aqueles delegados da ONU lá, porra, ele incorporou a dama, cara. Ele fala umas coisas muito maneiras. Depois vocês botam o vídeo aí, porque realmente é foda. Mas o que ele fala de impressionante? Discursa bastante sobre essa divisão étnica que a gente tem hoje em dia de separar a humanidade por raças, né? O latino, o negro, o branco, o asiático. Só existe uma raça, né? Que é a raça humana. E ele fala bastante sobre isso, a série fala bastante sobre isso também. E é bastante emocionante o discurso dele, porque tinha um monte de jovens lá e ele tava querendo tirar esse estigma da cabeça das pessoas jovens antes que elas cresçam pensando errado, que nem a maioria de nós. Termina com ele falando "So say we all!" e todo mundo repetindo. Cara, é muito maneiro. É foda. O conflito humano na série não é étnico, não é religioso. É idealista. Idealista e político, né? Exatamente. E como toda boa série de ficção científica, como todo bom trabalho de ficção científica, não fala sobre o futuro ou uma galáxia muito distante, fala sobre o presente. Exato. Então tava bem no meio do governo Bush. Você vê claramente que vai ser melhor pra todo mundo se o governo tomar uma determinada decisão. Mas não dá, por sei lá qual motivo lá do contexto, mas aí os caras vão dar uma burladinha no sistema, exato, dar uma trapaceada e dá certo. Então, será que valeu a pena? Será que não valeu a pena? Aí sei lá, uma temporada depois, aquela decisão que eles tomaram volta pra ferrar com eles, que, ah, bom, você fez um pacto comigo, então agora eu vou te cobrar. Então, assim, é bem... Então, deixa eu dar exemplos. Por exemplo, a primeira paranoia é justamente quando eles descobrem que os Cylons agora se parecem com humanos. Exatamente. E são indetectáveis. Então, a primeira paranoia rondando a frota é: quem é um Cylon? Quem de nós, qualquer um de nós pode ser Cylon? Principalmente quando eles descobrem o conceito dos sleeper agents, né? Os agentes adormecidos. Os Cylons que foram programados para achar que são humanos. Exatamente. Eles acham que são humanos, eles têm memórias implantadas e eles mesmos, do nada, podem ser programados e ativados para fazer alguma coisa. A menina bota uma bomba, explode todo o reservatório de água da Galáctica, eles ficam sem água, ficam fodidos e tal. No final do episódio, a mesma Cylon que destrói o reservatório de água para ferrar com a Galáctica é a mesma que descobre água. Uma fonte de água para salvar a Galáctica. Exato. Então a mulher vive nesse conflito, porque de repente entra a programação, pá, ela vira robô e faz o que a programação manda. Mas o que? Ela tem de telefone com chance de nova. Não, do nada. Acontece do nada. Tá na cabeça dela, entendeu? Sim, né? E aí já começa a alegoria de sair do armário. Eu sou Cylon, mas eu tenho meus sentimentos, eu gosto das pessoas, isso e aquilo. Então por que que eu sou considerado um ser inferior? Não vou sair do armário, não vou me demonstrar como Cylon. Isso vai até final da série. Que é interessante isso, porque já puxa meio que o macartismo, né? Aquela caça do comunista. Ah, eu vou dizer que você é um Cylon, eu vou te denunciar, né? Tu é um Cylon, maluco. Aí vão, prendem o cara. E o cara, não sou Cylon, porra. E eles não têm como saber. E eles não têm como saber. Então aí a série já começa nessa paranoia foda, né? Mas a Adama tava bem quietinho na conveniência dele, né? Como assim? A questão é que o Adama conhece muito bem o teste VoIP Camp. Conhece. Não aplicou por quê? Essa é a minha pergunta. Por que ele não pegou a maletinha dele cheia de origami empoeirado e começou a fazer o teste? Eles criam o teste, mas assim como no Blade Runner, o teste é inconclusivo. É, inconclusivo. Exatamente. E muito interessante notar que ele deixou de fazer origami e começou a montar a caravela. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. Importante também é a história da presidente, porque como o pessoal falou aqui, o governo foi todo dissolvido, aí eles começaram a falar assim, bom, cadê o vice-presidente? Morreu. O presidente do Senado? Morreu, né? Aí quem tinha era, tipo assim, a secretária de educação do município de Tira Fora do Norte. Era a 36ª na sucessão ao poder. A Laura Roslin, cara, personagem foda, né? Interpretada pela Mary McDonnell. Maravilhoso. Você tem que... Os dois principais... Os dois âncoras da série, né? As duas âncoras da série, que é a Dama e ela, e a Roslin. Eles são o centro da série. E ela é um personagem daqueles que é o que acontece na nossa vida. Você tá vendo tua vida, de repente... Pum! Você tem uma responsabilidade gigante. O que você vai fazer? A mulher era professora, meu irmão. Secretária de Educação virou presidente do que restou da humanidade em uma missão louca de encontrar um lugar que é mítico com uma raça inteira de inimigos querendo matar, destruir todos vocês, entendeu? E ela reclamando que tava com câncer, achando que isso era o máximo de problema que ela tinha. Exatamente, exatamente isso que torna a pessoa de tão especial, a pessoa que tava morrendo. Meu Deus, eu tenho câncer, minha vida acabou, que merda, tararão. E agora, olha a missão que ela tem. E aí, esquenta a rivalidade entre o governo civil e o governo militar, que... Na situação que eles estavam, teoricamente, tinha que assumir todas as rédeas. E aí fica aquele negócio, não, mas nós não podemos abandonar conceitos da nossa sociedade. Nós temos que manter o governo civil. Aí o Adama fala assim, meu irmão, acabou a sociedade. Só tem isso aqui. E aí, cara, ele tira a mulher do poder, ela vai, consegue fugir pra nave, consegue chamar gente, ó, quem quiser governo civil, vem comigo. E ela consegue fazer o filho do Adama ir contra ele, o Apolo vai contra o Adama. Exato, então, quer dizer, os conflitos políticos, os conflitos de interesse, assim, ninguém ali é mal, todos querem o bem da humanidade, que é a sobrevivência, mas de maneiras completamente diferentes. Ninguém quer apostar na ideia do outro, entendeu? E aí entra o personagem do Zarek, que era o Apolo da série original, que era um prisioneiro político, que era lá o terrorista, etc., acusado, mas era um cara idealista que escrevia livros sobre isso e aquilo. Ele entra pra bagunçar essa cadeia de poder, entendeu? Eles tiram, o cara consegue negociar, ele faz uma revolta dentro da nave prisão onde ele estava, né? Ele consegue anistia pros crimes dele. Era nave prisão, tinha também, tipo assim, muita metáfora também com o mundo atual, que tinha nave, sei lá, de mineração, de que era assim, operário, né? Vamos lá, o sindicalista do ABC, coincidência ou não. Então tinha o Tom Zelig também, ele pegou essa galera que fala por baixo e fala, galera, por que que a gente que tem que carregar aqui as pedras enquanto os caras estão lá no bem bom, decidindo tudo? Que rolava também uma segregação, o cara que era do planeta Touro, né, normalmente o cara só trabalhava em trabalho pesado. Era considerado inferior, como se fossem umas castas. Quando a água acaba, eles pegam, não, nós precisamos de pessoas pra minerar o asteroide que nós descobrimos com gelo pra transformar em água. Agora, quem é que vai fazer isso? Aí eles vão, vamos pegar os prisioneiros pra fazer isso e botar eles pra trabalhar. Só que aí os prisioneiros se revoltam. Toda essa política, essa trama que eles criam, ficou perfeita e encaixou perfeitamente na série. Sabe por quê? É porque é sensato, porque faz sentido, porque você consegue entender isso acontecendo na situação na deles. É, entendeu? Você vê isso acontecendo no jornal, né, cara? É, exatamente. E aí você começa a entender que essa série não precisa ter holograma, não precisa ter raio laser. A série não é sobre isso. Pode falar no telefone com o fio, cara. Tô interessado na trama política. A série tá simplesmente sendo um espelho do mundo que a gente vive hoje, entendeu? Então... e ela fala de coisas que a gente lida todo dia, tipo direitos humanos, né? Terrorismo. Exatamente. A tortura, cara. Tortura rola na série. Então é uma série, porra. A ponto de rolar coisa na série e a galera questionar o Ronald D. Moore falando assim, você fez isso porque o Bush fez isso aquele... Não, cara, eu escrevi esse roteiro tem 6 meses, 1 ano. Eu nem sabia que isso ia acontecer isso agora. Mas parecia que ele tava escrevendo quase que em tempo real com a guerra do Oriente Médio. E a gente consegue colocar isso bem em foco no início da terceira temporada. Eu achei o melhor momento da série. Eu vi gente na época criticando, olha, terceira temporada é meio ruim porque eles esqueceram dos Cylons e ficaram fazendo julgamentinho entre si. Eu falei, caraca, meu irmão, foi o melhor momento da série, cara, onde eles estavam se acabando e tentando entender quem somos nós, o que a gente teve que fazer pra sobreviver. Porque no final da segunda temporada, os humanos encontram um planeta habitável. Aí eles falam, porra, chama um planeta, vamos morar aqui. E aí existe mais uma vez uma ruptura de poder, né? Não, você tá maluco, a gente tá muito perto, os Cylons vão encontrar a gente, isso aqui não é a Terra. Não é a Terra das escrituras. Vá pro caralho com as escrituras, tu vai ficar acreditando nessa merda, entendeu? Por que que o planeta era interessante? Porque... era um planeta de merda, a atmosfera não era perfeita, não tinha vegetação, o planeta era fodido. Só que ele tava numa região que escondia a posição deles dos Cylons. Teoricamente, né? Eles acreditavam nisso. E aí ficou-se uns 2 episódios nesse conflito de ficamos aqui ou não ficamos aqui. Aí, é engraçado o seguinte, nesse momento, a Laura Roslin, que é a presidente, ela vê seu poder sumir. Ela acredita na Terra, ela quer levar as pessoas pra Terra e ela não tá confiante nessa ideia, mas como é que ela vai discutir com a população dizendo, porra, já encontramos um planeta que a gente pode ver, vamos ficar aqui, né? E aí ela chega a manipular o resultado das reeleições, porque o Zarek, ele fala, você não foi eleito democraticamente, temos que convocar eleições. Ele fica jogando esse fogo, né? E aí ela acaba aceitando. E bem no meio desse processo, eles acham o tal planeta e o outro candidato, que é o Gaius Baltar, ele fala assim, vamos ficar aqui, galera. E ela perde todo o apoio porque ela vivendo aquele sonho, né? É engraçado, ela fala assim, não, é para um bem maior. Eu vou manipular as eleições, mas é para um bem maior, é para a sobrevivência da humanidade, né? Que conceitos interessantes, né? Acabam descobrindo que ela tentou manipular as eleições, ela fica desmoralizada. E eles vão, de fato, morar naquele planeta, né? Dá 1 ano e os Cylons chegam. Aí termina a temporada com os Cylons chegando. Fudeu, pegou todo mundo. E a dama que tava em órbita tem que fugir. Porque, porra, eu ficava ali e ia ser todo mundo obliterado. Nessa época você já tinha a segunda... Battlestar já tinha aparecido também. Mas aí a galera foi morar e depois de um tempo se acomodou, né? Se acomodou, todo mundo se acomodou. Os Cylons, eles chegaram com outra mentalidade. Eles falaram assim, não queremos mais matar vocês. Eu vou ocupar aqui e a gente vai viver em paz, nem que seja na porrada. Um campinho de concentração básico. Então a colônia vira um campo de concentração. É, porque o que, que aconteceu? Nesse ano que se passa, a Battlestar esvaziou. As pessoas desceram, os pilotos desceram. Tava todo mundo ferrado lá nas naves. Ninguém mais aguentava morar dentro de nave, né? Tava cada um num fodido de um lado. Então, na hora que eles têm o planeta, pô, é natural que todos eles queiram. Existem algumas pessoas que ficam. O Adama, ele volta pra nave porque ele não se sente confortável morando lá no planeta. Eu não me sentiria, cara. Eu ia me sentir, sei lá, com a bunda de fora o tempo inteiro, cara. É exatamente o que ele sente. É isso aí. Aí o que acontece? A Galáctica e algumas naves, elas conseguem fugir. E a galera que morava no planeta, fica maior escravo. Parte dos personagens, fica escravizada lá. E aí que interessante, cara. A humanidade cria um grupo de insurgentes. Enquanto os Cylons estão lá querendo forçar a ordem, amizade, eles começam a convocar humanos para serem a força policial dos Cylons, da integração Cylons-humanos. Né? Ou seja, humanos para escrotizarem outros humanos. E os insurgentes, que são chefiados pelo Coronel Ty, um dos personagens mais espetaculares, o segundo em comando mais do Adama. De todos, cara. O cara foi torturado pelos Cylons, os Cylons arrancaram o olho dele, o cara ficou fudido. Eu falei, caralho, vamos acabar com esses filha da puta, vamos dar paz pra ele. Ele vira o comandante de uma insurgência que chega ao ponto de promover bombardeios suicidas, cara. Na hora que os policiais humanos vão se formar, eles mandam um cara lá pra se explodir, cara. Os mocinhos da série, mocinhos, cara. Exatamente. Que coisa ousada, que conceito ousado os caras colocaram isso na televisão americana. Nós somos os mocinhos. Eu entendo e eu aceito que o cara vá lá se explodir. Não, e depois de 11 de setembro, foda-se. É, exatamente. Você, olha, amigo de Cylon é inimigo da humanidade, então tu vai morrer, meu irmão. E é contado de um jeito que você fala, não, tá certo, é a única chance que eles têm. É, exatamente. Exato. Né? O que eles vão fazer? Eles não têm arma, eles não têm capacidade de derrubar o governo Cylon, eles estão vivendo sob domínio. O que eles vão fazer, né, cara? Eles vão tentar desestabilizar as estruturas daquele governo, cara. É muito, muita apelação, cara, você vê isso. Vai dizer que isso não é revolucionário na TV americana? Totalmente, totalmente. Vai dizer que não é. Cara, toda essa parte política, eu nunca vi tão concentrada e tão bem amarrada quanto em Battlestar. É impressionante. Aquela porcaria de seriado chato pra fraca, lá em Washington com o Charlie Sheen. Ah, West Wing. Martin Sheen. West Wing, o pessoal ama de paixão, tem gente que tem orgasmos com aquela porcaria. Eu acho Battlestar muito mais educativa, muito mais brilhante e muito mais, assim, pra eternidade. É. Isso sim é que funciona, e não aquela porcaria. Excelente discussão política, excelente. Com certeza. É, o americano se vendo como um terrorista, como vocês falaram, pronto, já por si só, já é uma série que ficou. Exato. Que fica pra história, poxa. Deixa eu pensar, né, cara? Por que os caras falaram na ONU, cara? Porque quem é que tá certo agora? Quem é o criminoso de guerra? Como é que a gente vai entender e amar esses personagens. Fala do controle da mídia também, como a Dama tentava controlar o rádio interno, mas ali o Tom Selleck faz uma rádio, o Gaius Baltar também faz uma rádio pirata, que o ponto, né, o vencedor que conta a história, assim, ele passa por tudo isso. Ah, esse só o início da terceira temporada, porque aí tem realmente, como você falou, a cena do resgate, é o terceiro episódio da terceira temporada, que é espetacular. O Adama consegue reunir as suas forças e consegue descobrir o momento certo, ele entra em comunicação com os insurgentes, lá com o Ty, e ele chega e ele executa a manobra Adama, meu irmão. Como o Cardoso... Cara, puta que pariu, cara. Essa é a melhor cena já feita na televisão. Essa cena é sensacional. É porque assim, quando a nave não vai pro hyperspace que nem no Star Wars, ela dá o jump, desaparece. Ela salta desaparecendo, né? Faster than light. É, e aí ele precisava lançar os caças, as Vipers, dentro da atmosfera. E ele não podia aparecer no espaço e mandar as Vipers, porque os caras iam se preparar todos. O que ele faz? Ele me dá o jump dentro da atmosfera do planeta e começa a saltar Viper enquanto a nave tá caindo, meu irmão. A nave tá caindo, queimando a atmosfera e o cara... Viper pra tudo quanto é lado. Quando o cara chega a 300 metros do chão, o cara... Jump! Aí só fica aquela poeira aquele ar, né? E aí você levanta da cadeira e... Tá que pariu, as Vipers escrotizando os Silos, cara, pra tu contelado. Assim, puta, e também é importante falar isso. A gente tá falando de discussão política, religiosa, filosofal, blá, blá, blá. Mas é uma série de ação. Tem cena de batalha praticamente todo episódio. Tem tiro, tem morte, explosão, tem porcaria. Tem porradaria, toda, né, cara? Tem tudo. E, cara, e essa aí, ó. Eu tenho que bater palma pro Bear McCreary, que trouxe uma trilha sonora de Hollywood filme pra televisão, cara. Os caras estão trazendo efeitos especiais de filme pra televisão e esse cara, Bear McCreary, trouxe uma trilha sonora retumbante, repleta daqueles taikos, daqueles tambores gigantes japoneses, que elas representam aquela força, potência da Battlestar Galáctica, né? Então, quando o cara entra na atmosfera, porra, meu irmão, é de você levantar da cadeira, cara. Isso é a série, Azaghal. Isso é a série, cara. É uma parada, entendeu? Você pensa bastante, de repente bota pra fuder totalmente a ação, cara. É muito sinistro. Mas o Azaghal já dormiu, tá tranquilo. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. Interessante que depois disso, aí começam os grandes conflitos internos entre eles, né? Quem viveu na merda sob ocupação Cylon acha que quem tava lá 4 meses no espaço tava no bem bom, entendeu? E aí agora que eles estão de volta com o poder político, eles começam a formar o grupo, os insurgentes, o Tai, o Chief lá, a galera que era master motherfucker dos insurgentes, começam a julgar quem eles acham mal, que, né, ajudaram os Cylons. Faz uma milícia, né, cara? Exatamente. Uma milícia pra pegar. Tem o, por exemplo, tem o tenente Felix Gaeta, né, que foi e trabalhou no gabinete do Balta. É, né, que era tipo o primeiro assessor do Balta. Exatamente. Esse aí foi o alvo tipo, número um dos caras. Eles começam a pegar as pessoas que eles acusam. Você foi um colaborador Cylon. Você tá julgado, vai ser condenado. Eles botam o cara no airlock, abrem e jogam o cara no espaço. É assim, julgamento sumário, né? E aí o Tai, ele se torna um personagem mais interessante ainda porque ele tá cheio de ódio. Por quê? Quando ele tava preso, a mulher dele começou a dar pros Cylons. Hã? Aquela vagabunda. Vagabunda. Ela começou a dar pros Cylons. Pros robôs? Porque, assim, os Cylons humanos, né? Mas são 8 só. Mas eles têm cópias. Mas deu pra um caralho, só, que era... Caralho, cara! Eu é o mesmo são... Irene, né? Cara, tem muitas cópias. Não, olha só. Tipo, é milhares de cópias. Deixa eu explicar, cada um. Deixa eu explicar. Esses Cylons, os humanos comandam tudo, né? Comandam todos os outros Cylons, né? Como eu falei, eles começam a ficar cada vez mais humanos. Inclusive, eles têm desejo sexual dos humanos, né? Eles são totalmente humanos, né? O que deixa a gente na dúvida, quem é e quem não é humano. E ela começa a dar pro Cylon lá, o número um. Importante dizer, ele aparece na série. Você acha que é humano, ele é um padre, né? É. E aí você descobre que ele é um Cylon e ele entrou na história como um padre, mas prossiga. Então, é muito legal também, eu lembrei agora, quando a Ellen aparece, né, cara, na série. Que ele mulher achava que ela tava morta e ela, de repente ela foi resgatada, né, acho que em Pycon, não sei, num outro planeta, e ela aparece, assim. É, exatamente. Aí fica todo mundo desconfiado, né? Todo mundo, pô, desconfia na hora. Porra, né? É bizarro, essa mulher apareceu aí. Mas aí o que acontece? Ela começa a dar pro cara pra tentar salvar a vida do marido, pra eles escrotizarem menos e pra libertar ele. E aí eles começam a exigir que ela, além de, né... Ela forneça informações sobre os insurgentes. Querem que ela forneça mais do que ela já estava fornecendo. Mais do que ela estava fornecendo, exato. Não só ela. E quando os insurgentes descobrem, e aí o Tai já está libertado e tal... Peraí. Ela falou, vou dar pro ciborgue, número um, pra soltar meu marido. Isso, aí solta um cara. Aí solta o marido e ela continua... Ela não viu que o cara saiu da prisão? Ela tá sendo obrigada a colaborar com os caras. Ou ela virou, tava gostando. Ela virou informante, né? Marido dela era um velhote, birita pra caralho. Viagra devia estar faltando, né, no espaço geral. Aliás, olha, faltou tudo naquela nave. Faltou água, faltou comida, faltou combustível, energia, mas não faltou birita, né, compadre? Tem birita do início ao fim dessa série, cara. Todo mundo... O bar tá sempre aberto. Não, o bar tá sempre aberto, né? Cara, tem a hora que eles estão fazendo bebida, que eles escondiam as coisas, eles estavam fazendo bebida a partir de combustível. É, exatamente. Quando os insurgentes descobrem que ela era uma informante Cylon, eles falam pro Tai, olha, é melhor você lidar com isso, senão a gente vai lidar e vai ser muito pior. E a mensagem tava clara, né, cara? É uma cena fortíssimo. Ele tem que envenenar a mulher dele, cara. Senão eles iam, sabe, torturar a mulher, fazer tudo, escrotizar a mulher. E o Tai, como líder da insurgência, como ele não podia concordar com isso, né? E aí ele é obrigado a matar a própria mulher pra salvá-la de um destino terrível. E a essa altura, a terceira temporada da série, já tava mais do que provado o quanto ele amava aquela mulher. É, quanto ele passou, quanto a roubada ele se meteu por causa dela. E o cara vai ter que matar a mulher. Caraca, cara, isso transformou ele num personagem espetacular, cara, cheio de ódio, com o olho arrancado, de tapa-olho. Os Cylons tiraram tudo de mim, tiraram até a minha mulher e fizeram eu matar a minha mulher. Porque como é que você vai dizer pros caras que os insurgentes estão errados em querer matar a mulher que era informante dele? Ah, não, já que era sua mulher, tudo bem, né? Não pode. Quem é que tá certo? Quem é que tá errado? É uma situação impossível, cara. E o cara é colocado nessa situação. E ele chega julgando todo mundo, colocando todo mundo na porra da Airlock. E a temporada vai culminar com o julgamento de um outro personagem espetacular, que é o Gaius Baltor, que a gente não falou até agora. Gaius Baltor. Que personagem bem escrito, magnífico, cara. Ele é um personagem que você sente ódio mortal a série inteira. O único personagem com sotaque britânico da série inteira. Exato, que depois você descobre que ele forçava o sotaque, né? Então... Não, e aí vale um adendo, porque o James Bumber, que faz o Apollo, ele é inglês, é. Só que ele fala com o sotaque americano. Americano, exato. Então, porra, por exemplo, o Edward James Olmos foi fazer um teste lá, chegou e o cara era filho dele, né? Então ele foi fazer uma cena com ele, e aí fez a cena e tal, e o cara falando com o maior sotaque americano. Quando ele saiu da sala, o cara começou a falar com sotaque inglês e falou, porra, que porra é essa, né, cara? Onde é que eu tô? Tá maluco, o Gaius Baltor. Ele é tipo o peão da destruição da humanidade. É, primeiro ele é um cientista genial, né? Vamos começar por aí. Ele é um cara inteligentíssimo, excepcional, né? Famosíssimo por ser esse cientista foda. É, o homem mais inteligente do mundo. Aquele negócio, né? Que negócio de ficção. Não, é o cara que é consultado pra tudo. Olha só, esse personagem, pra deixar claro, ele é o covarde. Ele não é mau, cara. Ele é só um covarde. Ele é só um cara que ele corre pro canto em que não estão incomodando ele, ou pro canto em que estão aplaudindo ele, entendeu? Ah, ele fica o tempo todo, a série inteira assim, como é que eu vou usar essa situação aqui pra me dar bem? Exatamente! Às vezes a humanidade também se dá bem naquilo. Exato. Ele tá o tempo todo pensando assim. O estranho é que todo tempo a gente quer vilanizar o Gaius Baltor, e em nenhum momento ele demonstra que é um vilão. É, ele às vezes ele é fraco, ele é manipulado. Ele foi responsável pela destruição da humanidade. Mas ele não queria isso. Foi sem querer. Ah, mas que experiente. Esse que é o problema, entendeu? Ele confiou na pessoa errada. Ele começou a comer a gostosa falou assim, deixa eu acessar o mainframe de defesa da humanidade. E ele, porra, o que essa gostosa vai fazer? Vai vender um segredinho pra alguém e tal, whatever, vai ganhar um dinheirinho. Não existe sentimento de traição nenhuma do Baltor. Não, não. Só vai saber de traição na hora que ele tem a bomba caindo. Ele sabia que tava fazendo merda. Mas ele não achava que era uma merda tão grande assim. Ele dá acesso às informações. Exatamente. Meio que por fora. Querendo impressionar ela. É, ele fala, olha só o que eu posso fazer. Olha o poder que eu tenho. É. Olha como eu sou uma pessoa importante. E aí ele fica com essa culpa de eu destruir a humanidade. O cara trocou a humanidade por uma chave de... Exatamente. Exatamente. E outra coisa, na paranoia de ninguém pode descobrir essa porra. Que ele estaria um pouco fudido, né? Pouco, só um pouco fudido, exatamente, né? Ele fica sempre procurando algo que vá desviar a atenção das pessoas e vai fazer ele se dar bem. Então ele é o cara que desenvolve o teste pra descobrir se você é um Cylon ou não. Apesar do teste terminar sendo inconclusivo, né? As pessoas ficam, Gaius Baltor, Gaius Baltor é o cara que pode decifrar se você é um Cylon ou não. Eu acho que ele sabe quem é o Cylon, mas ele não fala, né? É aquilo, ele em nenhum momento você tem certeza se ele sabe ou não, mas dá indícios de que ele sabe. E ele começa com o tempo a desconfiar, a pensar se ele é um Cylon, porque ele fica vendo aquela projeção mental da Seis, que é a Loura, o tempo todo. Ela interage com ele, né? A série inteira. Fosse a consciência dele. Ela aparece com um vestidinho vermelho e a musiquinha. Rola mó sacanagem, né? Tem uma cena que, cara, é ridículo. O cara tá pegando a mulher apoiada de bruços na mesa e ele pegando a mulher por trás. E aí nego abre a porta do laboratório e ele tá de calça riada. Nossa. É muito engraçado. De mãos pra frente, cara. O cara é maluco, né? Completamente louco, cara. Rola uma sacanagem na cabeça dele. Não, mas ele, e ele faz... Cara, o cara é nerd mesmo, né, malandro? E ele tem as sensações de que tá com ela. Exato, ele sente tudo. Esse né? ponto... Esse da série se tornou uma dúvida, né? Saber o que que era isso, o que que tava acontecendo com ele. O que que porque é ela isso? salvou a vida dele. Né? Por que que ele vê ela? Por que que ele tem essa interação com ela? Ela falava as palavras certas no ouvido dele pra ele repetir, se dá bem, entendeu? Então isso era, tinha uma interação forte com ele. Então ele vai indo pra lá e pra cá, conforme a maré, pra ele se dar bem. Então ele consegue ser eleito presidente das colônias, lá no final da segunda temporada. Ele é o cara que fala, ó, vamos todo mundo morar nesse planeta aqui, New Caprica, vai dar certo. E ele fala isso simplesmente porque é o que as pessoas queriam ouvir. E como as pessoas já sabiam que ele era um cara famoso, ele dá, né, o pão a quem tem fome. E ele se dá bem com isso. As pessoas aplaudem, olha, Gaius Baldwin e tal. E aí quando os Cylons chegam e escrotizam e ocupam o planeta, ele era o presidente interino, né? E se rende. Ele se rende. É a primeira coisa que ele se faz. Ele óbvio, se covarde, né? E a humanidade passa a vê-lo como o colaborador mor dos Cylons, né? O cara que assinou tratados de morte, de execuções de seres humanos. Ele assinou, mas com uma arma na cabeça dele. Os Cylons falaram, vou te matar se você não assinar, você é o presidente. Porque os Cylons tentavam legalizar tudo via Gaius Balta, né? É. Ah. Depois que o Adama resgata todo mundo... Mas ele resgatou todo mundo? É, não menos ficou a galera ninguém... que morreu no combate. Não, teve né? uma galera... tem muita gente que morre. Não tem ninguém que tava pescando e quando voltou não tinha mais ninguém, nada? Não tem rio. No o planeta tem... é inóspito. O planeta era muito ruim, cara. O planeta era, tipo, um deserto. Talvez tenha ficado um cara lá... Ó, presta atenção que eu vou falar. E aí o cara teve que aprender a morar no deserto... E aí foi comendo melange. Tá bom. Falei, esquece errado. Mas não era um planeta de deserto de dunas de areia nem nada, não. Era só inóspito. Mas vamos lá. E aí a temporada, como eu falei, culmina no julgamento a humanidade versus Gaius Balta. É legal, né? Porque você fala a humanidade e aí são só 40 mil pessoas. É, exato. Na verdade, aí já era bem menos 40 mil pessoas. Nessa temporada já tava acho que uns 38. É, vai descer. E né? na sala da presidente, ela tinha um quadro branco onde ela anotava a população da humanidade. E todo dia ela riscava, morreu, puta, nasceu uma criança, que legal, a esperança. E nos créditos iniciais da série, eles atualizavam o número. É, esse cada número vez aparecia menos. Aparecia a cada início de episódio. As of this moment, we are at war. Action stations. So say we all. O que acontece? A sociedade quer... botar a culpa em alguém. Claro. A gente se fudeu, alguém tem que ser o culpado, né? Aí sim pegam o Gaius Balta pra Cristo, né? Aí eles chamam lá o Quentin Tarantino genérico pra ser o advogado. Tava todo mundo pronto pra comer o Gaius Balta vivo. A presidente, o Adama, tava todo mundo querendo jogar todas as culpas da humanidade nele. E aí quem é que entra pra defender o cara? O filho do Adama, o Lee. O Apolo. Porque ele é o herói, ele é a figura do herói da série, né? Ele tá sempre procurando fazer o que é certo. Ele é o lado seguinte da parada. Na verdade, ele é um cara sem causa. Ele tá sempre procurando alguma causa pra abraçar. Quando a presidenta tava presa e o Adama tava indo contra ela, foi ele que ajudou a presidente a se libertar e restaurar o governo civil. Ele é bem lá o Fugud. Ele fala assim, não, o que que é a lei, o que que é a ordem? Não interessa se é, no final das contas, vai ser bom ou não. Eu vou obedecer a lei, porque se a gente não obedecer a lei, fudeu, acabou a sociedade. É, exatamente. Ele é praticamente uma antítese do Balta. Exato. E aí ele decide defender o Balta e o pai dele fica puto, né? Ele fala, meu irmão, você é moleque. Tô fazendo isso só pra me afrofar. E aí ele vai, tira as insígnias de militar dele, joga na cara do pai, toma aí essa porra, precisa dessa merda, eu vou defender o que é certo, caralho. Eu nunca quis ser piloto, quis sempre ser advogado que nem meu avô. É, exato. Aquela porra toda. Mas ele defende com que argumento? Cara, é aí que é um impressionante, cara. Com todos os argumentos. O cara é brilhante. É uma cena brilhante, porque ele joga no tribunal todos os erros de todo mundo que tava lá. incluindo toda a bancada julgadora, incluindo o pai dele, incluindo a presidente que tentou manipular as eleições pro Gaius, incluindo ele mesmo, que foi o cara que destruiu uma nave civil quando descobriram que os Cylons estavam encontrando a frota lá no primeiro episódio, 33 minutos, genial, que a cada 33 minutos os Cylons apareciam e eles tinham que fugir. Eles descobrem uma nave, que uma das naves estava sendo o tracking, né? Um dispositivo de... E aí eles não pode arriscar tirar as pessoas da nave, porque uma dessas pessoas pode ser um Cylon. E ele manda o Lee destruir e matar sei lá quantos civis. Ele fala assim, ó, eu também sujei as mãos pela humanidade. Eu fiz tudo, todo mundo aqui. Quem é que tá certo? Quem é que é o bonzinho aqui? Qual de nós pode ser chegar ao lado do Gaius Baltar e o negócio... Ó, atire a primeira pedra. Quem é que tem a coragem de atirar a primeira pedra, né? É uma cena espetacular, um argumento fantástico. Mas argumento falho a partir do momento em que o cara matou... Não! 99,9% da humanidade. Ninguém sabe disso, ninguém sabe disso. É, eles não têm provas, entendeu? Até o final da série, ninguém sabe disso. E aí pronto, o cara consegue, ninguém consegue condenar o cara. Ele tava fazendo o melhor que ele podia. O que ele ia fazer? Dizer não me rendo e tomar um tiro na cabeça na hora? E ele com aquela cara de, nossa, eu não sabia que eu era foda desse jeito. Ele tá sempre com aquele olhinho, né, aquela sobrancelha de coitado, né? Cachorro com frio e com fome. Cachorro pidão. Não, mas é fantástico, porque coloca todo mundo em xeque, cara. Coloca e você vê que a série é isso. Mas aí acaba o julgamento, rola anistia e fica todo mundo bem, amigo. Rola anistia, cara. Foi inocentado, mas que ficou desgraçado politicamente, ficou. É, né? A gente esqueceu de falar que ele é largado pra trás lá em Nova Caprica, né? E ele volta com os Cylons, né? Ele traz a menina lá, fruto lá do amor do Cylon com o humano, a Hera, né? Tem as subtramas, tipo, o cara no humano se apaixonou por uma Cylon que era agente escondida. Se apaixonou, teve uma filha com ela, algo que era impossível, os Cylons não se reproduziam. E é considerado meio que um milagre, etc. Então, tem essas subtramas, né? Mas ele não é resgatado. Ele fica um tempo com os Cylons. E ele só vai... ser readquirido pela humanidade quando eles estão num lugar em comum, num templo lá que mostrava lá o caminho pra Terra, etc, né? O cara mora com os Cylons e o nego aceita ele de volta? Não, ele fica marginalizado. Ele é preso e fica preso até o julgamento. Quando ele é inocentado, ele é solto, mas ele fica marginalizado. Aí o que acontece? Ele encontra alguns seguidores, algumas mulheres lá que achavam que ele estava certo, isso aí. Ele escreve um livro na prisão. Ele escreve um livro. E começa a ser difundido entre... Os meus erros, né? Exatamente. É, um negócio desse. E aí ele tem uma tribo de gostosas que resolve... E aí ele faz uma seita, Eles vão morar lá, ele vai morar lá num compartimento de carga lá da nave, protegido por um harém de mulheres que acham ele uma figura mitológica, um messias, um novo messias. E ele e fica todas são gostosas. Não, mulheres. Nesse momento, ele começa a defender a visão de um deus. De um deus, exato. Então isso aí atrai as pessoas, porque essa ideia tem força, né? A humanidade fodida, as pessoas colocando em dúvida todas as suas crenças, né? E ele começa a jogar uma nova ideia no ar, ele fica no rádio o dia inteiro pregando essa merda. E ele começa a conseguir seguidores. Você vê, cada momento o Gaius vai pra um lado em que ele pode se dar bem, em que ele pode ficar protegido, entendeu? Ele é o covarde primordial, sabe? É o personagem talvez mais fascinante de toda a série. Exato, exato, exatamente, com certeza. É porque o próprio filho do Adama, ele é tão certinho que eu não consigo nem me identificar muito com ele. Eu também acho. Que ele não passa, ele não convence aquela macheza dele, não convence ninguém, nem aqui, nem na Inglaterra, mas tudo bem, deixa pra lá. O que não convenceu mais no Lee Adama, o que não convenceu mais foi aqueles 4 meses que eles ficaram separados da galera e ele ficou gordo. E aí botaram a maquiagem de gordo nele. E aí depois que eles salvam todo mundo, ele fala assim, vou dar uma malhadinha aqui. Aí pá, volta de novo você. Aí rola uma montagem. Pam, pam, pam. Da noite pro dia, meu irmão, o cara volta a ser huge. Mas bom, tudo bem. Eu tô falando, ele é um personagem bom pra trama, mas ele não é um personagem que a gente se identifica, exatamente. O Adama é um personagem forte, mas que tem erros, né? Acertos e erros. ele é cinzento. Quando na segunda temporada chega uma outra Battlestar, que é a Pegasus, tem um conflito de poder absurdo, porque na segunda temporada chega uma almirante que era um posto acima dele. E aí, por exemplo, o Adama já tava burro velho de fugir dos Cylons, né? A mulher chegou botando ordem na casa. Ó, eu sou superior, eu tô tomando controle da frota. E o Adama falando assim, ó, essa merda não vai dar certo. Mas a mulher veio da onde? É, do mesmo jeito, ela tava no espaço e conseguiu sobreviver. Encontrou a frota, entendeu? Ela tava fazendo um upgrade no sistema, então o sistema tava desligado. E eles conseguiram sobreviver ao ataque inicial e escaparam. E aí começa, como ela é um, ela tá tomando controle da frota pela patente militar e o Adama desaprovando os métodos dela, e ela sabe que ele tá desaprovando, isso culmina num outro episódio espetacular em que um manda matar o outro. O Adama fala pra Starbuck, olha, você vai entrar na ponte de comando, ela confia em você, você vai pegar essa pistola, vai botar na cabeça dela e vai puxar o gatilho. Isso, enquanto o Almirante Ken manda um cara mandando o cara matar o Adama, caralho. Como os Cylons tinham feito lá no início pra matar o Adama. Então você fica puto. Pô, os Cylons tentaram matar o Adama, botaram a gente filtrado. Ele, anos depois, fala, não, vou fazer a mesma coisa. Ele usa o mesmo truque. Caraca, né? E você roendo todas as unhas dessa tensão. Caralho, meu irmão. Eu tô roendo até agora, que cara. Que foda, puta que pariu, né? Que aí acaba que as duas missões são abortadas no último segundo que o cara tava puxando a arma pra atirar... E, quer dizer, você vê, a série é toda permeada desses vai e vens políticos. Então como é que você vai dizer? O Adama, ele sempre o cara que tá fazendo o que ele considera o melhor pra humanidade, né? Mas ela também tava fazendo o que ela considerava o melhor, teoricamente, né? Resumindo isso tudo, o que as pessoas querem é o melhor pra humanidade, né? É, menos o Gaius Balta, que é o melhor pra ele. É, mas o resto todo mundo cheio de boa intenção, né? O inferno tá cheio, né? Exatamente. O inferno tá cheio de proteção. Lembrando, não se esqueça, a última vez, chegamos ao final deste Nerdcast, mas quarta-feira, dia 17 de novembro, segunda parte do Nerdcast Battlestar Galáctica. Não deixe de voltar e ouvir, que tá muito foda, muito mega bogar.